Tropical, de José Luís Peixoto, lido por Laura Menezes. O sorriso dos afogados. Os pássaros voavam no céu como se voassem no mundo mais justo. Corriam nesse mundo só de claridade, nesse céu. Voavam felizes. As nuvens ainda mais acima, mais longe de tudo, mais perfeitas, eram pequenas manchas brancas a mostrar que a longura do céu é tão infinita. Cá embaixo, dezenas de pessoas talvez falassem. Cá embaixo, a terra, este mundo e dezenas de pessoas talvez preocupadas, a mexerem sem saírem do lugar. Passava uma aragem pelos campos, pelas pedras, pelas moitas, pelas ervas miúdas, deslizava pela superfície da barragem. Lá, muito ao fundo, o sol quase tocava o cabeço do outro lado da barragem. A luz estendia-se pelas águas, pela terra e batia naquela multidão inquieta. E estendia-lhes as sombras sobre a terra. Estendia-lhes o desassossego. Parei o carro. Todos me olharam. Despi a camisola, descalcei-me e vesti o fato de mergulho. Entrei pelo meio da multidão. À minha passagem as pessoas afastavam-se, sempre sem pararem de me olhar. Ao fundo do corredor, de homens ainda em troco nu, de mulheres com roupas garridas de praia e de rapazes muito vermelhos do sol. Com cabelos empastados, estava uma mulher magra e pálida, de olhos muito grandes, com duas meninas pequenas que não entendiam e que me olhavam também. O silêncio absoluto dos meus passos. Aproximei-me até ver dentro dos olhos da mulher. O seu rosto, na claridade, era a claridade triste. A sua pele branca, os seus cabelos muito limpos. Estendeu-me uma fotografia antiga com um casal de noivos a sorrirem, envergonhados. Quando falou, com uma voz muito branda, todas as pessoas se calaram para ouvir. O meu pai, esta fotografia é velha, não tinha outra. O meu pai tem mais de 60 anos. Traga-me o meu pai, por favor. Desde que a minha mãe morreu, vinha sempre para aqui. Passava horas a olhar para a barragem, todos os dias, de verão e de inverno. Traga-me o meu pai, por favor. As pessoas dizem que ele se quis matar, que entrou muito direito na água e que caminhou até desaparecer. Mas é mentira. O meu pai não sabia nadar. Vinha sempre para aqui. Todos os dias. Passava horas a olhar para a barragem. Caminhou até desaparecer. Traga-me o meu pai, por favor. Os olhos da mulher enchiam-se e esvaziavam-se. Ela e as meninas estavam vestidas como se tivessem sido roubadas de uma rua e as tivessem deixado ali, junto da barragem. Além delas, só os bombeiros de farda azul e de olhar a fingir segurança. E só as pessoas de toalha à volta do pescoço, de boia à volta da cintura. No chão, no monto arrumado, estavam umas calças pretas dobradas e uma camisa preta dobrada. À frente estavam uns sapatos de velho, muito aprumados. Como um altar intocado, tinham ficado ali talvez à espera que o afogado voltasse e se quisesse vestir e calçar. Baixei o meu rosto ao nível do rosto das meninas. Uma era ligeiramente mais velha do que a outra. Nos seus rostos pequenos, quase iguais, uma seriedade de criança. Muito baixinho, quase só para eu ouvir, a mais nova disse: avô. Levantei-me, fiz-lhe uma festa na cabeça e avancei. Quando cheguei à berma da água, calcei as barbatanas. O som das pequenas ondas da barragem. Entrei na água. Havia apenas mais uma hora de luz naquele dia. Entrei na água. Entrei no novo mundo, diferente da terra das pessoas. Diferente do céu dos pássaros. Uma hora seria suficiente. Conheço todos os cantos da barragem. Já tirei de lá muitos afogados. Mulheres, velhos, crianças. Com os óculos a moldarem-me a visão, movia a cabeça para um lado e para o outro. conheço cada pedra e cada degrau da profundidade da barragem. Às vezes, a dormir, sonho que estou dentro da barragem. Há 2 anos, em julho, fui buscar um rapaz de 10 anos. Era um colega de escola do meu filho. Estava desaparecido havia 5 horas. Quando o encontrei, tinha a barriga inchada e estava a dormir debaixo de água, com a cabeça encostada numa pedra. As carpas passavam por ele sem o acordarem. Recordo a pele embranquecida e os raios do sol que entravam desenhados pela água. Quando o vi, olhei para o céu. O céu da barragem não é infinito. Acaba numa superfície de vidro que não se consegue tocar. Depois segurei-o no colo e levei-o. Sinto ainda nas mãos a sua pele macia, a pele macia dos afogados. Quando é uma criança, custa mais. Isto era o que eu pensava. As pessoas choram menos com os velhos. As pessoas pensam, são velhos. Isto era o que eu pensava, com o corpo envolvido por um mundo de água em tudo, com movimentos mais pesados a atravessarem a água, mas sem conseguir parar de ver aqueles rostos quase felizes naquela fotografia antiga de um casamento antigo. O braço da noiva dentro do braço do noivo, o fato novo e passado a ferro, a gravata, os rostos de 2 pessoas tornadas crianças naquele momento. As barbatanas levavam, com os braços ao longo do corpo, entrava mais pela barragem, como se o meu corpo rasgasse a água. E comecei a distingui-lo na nitidez. Vi as suas costas brancas e aproximei. Flutuava alguns palmos acima do chão, direito, com o corpo desarticulado e indiferente. Quando lhe posei a mão no ombro para o virar para mim, ele virou-se sozinho. Parou a olhar-me. Assustados, admirados um com o outro, olhámo-nos. Os seus lábios finos. Ele sorriu. Eu, com gestos e bolhas, tentei explicar-lhe que tinha a filha e as netas à espera. Ele continuou a sorrir. Fez-me sinal para segui-lo. Não sei o que pensei enquanto nadava atrás de um velho de calções pretos, com os cabelos a ondularem, com o corpo gordo e magro de velho. Parámos num sítio da barragem, onde nunca tinha ido. Um sítio novo, um sítio que tinha nascido ali, naquele momento. Ele sorriu. A nadar também apareceu uma mulher que sorria. Era a mulher da fotografia, mas um pouco mais velha. Tinha o cabelo branco e estava vestida com uma saia modesta e uma camisa com um alface de ouro. Sorria. Olhavam para mim e deram as mãos. O céu da barragem e a água anoiteciam. Comecei a nadar para a superfície. Ao subir, virei-me ainda para vê-los de mão dada. Acenaram-me a sorrir. Depois o mundo. Tirei o tubo do oxigênio, levantei os óculos e nadei. Ao fundo, a multidão inquieta. Quando cheguei à terra, todas as pessoas me olharam. Não falei com ninguém e comecei a tirar o equipamento e a despir-me. As pessoas falavam, talvez preocupadas. A mulher chorava muito. As meninas aproximaram-se de mim. Muito baixinho, quase só para eu ouvir, a mais nova disse: avô. Olhei muito para aquelas 2 meninas. Elas olharam para mim e vi um sorriso nascer nos lábios. Olhe os seus netos. Eles já hão de querer que o avô lhes dê moedas de 5 escudos e lhes pergunte se passam de ano. Olhe as suas filhas. Elas hão de querer um pai ainda mais velho. Setembro. Não se esqueça de setembro. As oliveiras estão carregadas de abundância. Os estorninhos desfazem-se no ar.